Alô Salvador, bom dia, abre essa carga 6570, autorização. Gerson, manda escuta agora, qual a preparação da PUCA? Aí da PUCA não, você escuta pra cópia 6570. Salvador, Tango Yankee Hotel, finalizador de aborto, grátis, bom dia. Gente, bom dia. É. Alfa Cargo 6570, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 350, via Perdu 17. Da cola, pista 1-0, curva esquerda. Perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju. Aciona 5045, controle 1-19-80. Nível 350 autorizado, Recife, Aperzulu no 7, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Responde 5045, controle 198, é o Atos 6570. Com Atos 6570, reporta para o Push. Ciente, vamos chamar para o Push 6570. Quebec. Confirma. O Passaredo 2223 com a informação Quebec. Bom dia. 2223. Agora. Salvador Apsa, cargo 6570, pronto para o pushback, acionamento. Alô, Apsa 6570. Autorizado, o Apsa 6570, chama. Sim, está nisso, vou chamar para o 6570. Torres Salvador, bom dia, Azul 2775, ele é CQI. Azul 2775, a gente ultima do 021, após visual para o campo. Visual, o 275. Gente, eu sou autorizado para o uso, pista 0, vento no 50 graus, no 29. Vive e pouso, dá 1-0, o 275. Gogo 1759, Guarulhos, na sua escuta. Bom dia, número 2, 1759. É. Azul 4234, aguarda a coordenação 370 Recife, prepara a saída Pulca. Passaredo 2223, cópia. Prossiga. Autorizada Vitória da Conquista, nível 180. Da coluna 0, curva à direita. Perfil de saída Bora, após Elefa. Após Elefa, ao Pló, e após conforme a rota. Aciona 5050, controle 199.8. Copiado a autorização do Passaredo 2223 para a Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da 10, curva pela direita, Arbor Elefa, a saída, após Opilor. 5050, na transponder, 198 é a frequência do controle. Correto, Passaredo, reporta pronto, remota 12. Chamarei. Era 2 no PB? Afirmativo. Taxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1918, decimal 95, o ajuste 10021, bom voo. Ciente, frente, direita Índia, ponto de espera torre 1895, 621. Muito obrigado, bom dia, até a volta. Brasil 2775, Solo 2190, direita, chame Solo Salvador 1, 2111. 211 na direita ou 2775? Solo azul 2775, livrou na ECO. Bandido 2775, táxi sincronizado via Alfa, Kilo, 43, posição 3 Romeu. Alfa, Kilo, 43, 3 Romeu, o azul 2775. Pronto, 6570. 6570, condições de LR, decola sem parada? Afirmativo. Ciente, autorizado, LR, decola sem parada, vento no meio 0 graus, no 2-9. Ciente, a linha decola sem parada, 6570. Autoriza a linha da interseção? Afirmo. Ok, obrigado. Já foi, então, que tá... Não, o mesmo tem... 5-9 autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola 10, curva direita, perfil de saída da El, Leda após Mótiva. Após o Luna 0, Aerovia, até Tango Bravo Eco, Taubaté. Acena 5056, controle 119.8. 360, decolada 10, direita da El, Leda, Mótiva. Alfa Zulu 10, Taubaté. 5056, 198. Não, não continuam aguardando pista livre. E 21 aguardando, agora 750. 570 da 1224, controle 1219, décima 8, bom voo. 19 e 8 com controle, obrigado, bom dia, até a próxima. Bom, 755, autorizado pouso, pistão no 0, vento no meio 0 graus, no 3, nós, uma pista molhada. Livre pouso, pistão 0, ciente, 750. Azul 42. 3-4, autorizado Recife, nível 3, 7-0, via perdu, Lucuma 7. Da coluna 0, curva à esquerda, perfeito saída Pucca, Jama, após Aracaju. Aciona 5-0-64, controle 1-1-9, decimal 8. Correto, pronto. Geral 9970, para cópia do 320 para Teresina. Geral, mantém a escuta, guarda a cópia. Estamos aguardando, obrigado. Bruno 755, solo 26, libera direito, chame solo Salvador, 121, décimo 1. 221, bom dia. Bruno 755, você já mandando, bom dia. Bruno 755, táxi autorizado, via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 755. Só alguma chance do Sideral puxar e acionar enquanto aguarda? Confirma? Sideral 9970, alguma chance de fazer pushback e acionar enquanto aguarda? Autorizado iniciar o push, Sideral. Obrigado. Bom dia, número 649, autorização posto seguro quando possível. Bom, 649, Guaxcó, número 2, formação Quebec. Guardando. Puxa acionamento, voo no 759. Bom, 759, autorizado 04, ponto de contato. Geral 9970, copia? Copia pra cima. Obrigado, Teresina, Serra Bravo, Tango Eco, via rota do plano, apesilou 2-0, após Tango Romeu Serra, nível de voo autorizado 340, saída Momo, transição Nenim, pistão no 0, após decolar a primeira curva à esquerda, aciona 5052, frequência do controle 119.8. Decola através de primeira esquerda, nível 320 na bomba, posição N. Aerovia Atlas 120, direto dele aqui, vocês conforme por aqui. 50-52, 119.8, né? Regimento 4, CA 9970, apenas corrigindo nível 340, ok? Tá bom. Pode quanto? Passarei do 2223, pushback acionamento. Isso é 2223, aposto táxi. Autorizado, 2223. Polo 7-5, táxi via Alfa. É forte. Você tem posição o Polo 7-5? Rio 5975, formação Quebec, guarde cópia. Aguardando cópia, formação Quebec. Contato 1759, 186 a bordo, 4:15, a nossa autonomia alterna o Galeão. 186 a bordo? 186, tá. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, puxando 0, mantém a posição, enxame torre, 1-1-1-9-5, ajuste ao time, turno 0-2-1-1-7-5-9. Positivo, direita, Índia, chama 2295. 4 a bordo. 4:30 de autonomia, alterna sobre isso, Federal. Táxi autorizado. Em frente, via parte principal, posto táxi do Índia, ponto de espera, manter a posição, torre 1895. Ajuste ao time, turno 0-2-1. Obrigado. Eu vou, 759, não sei se você. Bola 759, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 140 graus, 159. Tem motivo, alinhar e decolar, está autorizado, voo 759. Escuta. Autorizado Fortaleza, Serra Bravo Foxtrot Zulu, Zulu 19, aerovia, nível de voo 350. Saída Momo, transição front. Decola pistão 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5035, controle 119.8. Fortaleza 350. Uniforme Zulu 19, saída Momo Proti, decolando da pista 10, primeira curva esquerda, 5035 ao transponder e o controle 119.8. Correto, pode fazer pushback e acionamento Rio 5975. Voltará para o push. Passarinho do 2223 acionado, pronto para o táxi PLB 49, 6 horas de autonomia, alterna Salvador. 2223, táxi autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera, piscina 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0021. Gente, livre táxi, ponto de espera, chama a torre 2295, boa. B49, pronto, cópia? Cópia no B49. Cruzado Salvador para Serra Bravo, Papá Serra, via Upper Zulu 44, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto, Porto Seguro. Pista 10, pós decolagem, primeira curva direita. Aciona 5065, frequência do controle 119.8. 360, autorizado Porto Seguro, Upper Zulu 44, da El, Leda, Porto Seguro, curva direita, 5065, 119.8, gol no 649. Correta, após ponto, gol no 759, decolando 36, controle 120, correção 119, destino 8, um voo. 198, obrigado, bom dia, voo 1759. Torre, bom dia, passarelo 2223. 2223, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém. Estacionamento, Golo 649. É certo, nossa. Conexão aqui, pessoal, pós-táxi, Golo 649. Mariano, táxi. 970, autorizado decolar, pista no zero. Vento 140 graus, 1620 nós. Aqui, irmão. Rádio 106, bom dia, prossiga. Rádio 106, autorizado Salvador Ondina, 500 pés, após decolagem, curva direita, corredor Axé. Autorizado, táxi reporte na Taxi Oyoshka, ajuste no 021. Ajuste 970, decolado 38, controle 119.8, um voo. Tá. Passaria 2223, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém, 2223. Autoriza o guardião para decolar? Afirmo, o guardião 06 da presente, decola com proa sul, 500 pés, vento 140 graus, 99 nós, reporte para o solo. Iniciando decolagem com proa sul, guardião 06. Proa do solo, guardião. Liga Papatango, Vitor, Índia Juliette. Gente, confirme o horário do plano, Vitor, Índia Juliette. Dentro de chão estamos de novo, ok? Mais dois minutinhos. 15975 para início, para pushback. Reporte táxi, o 5975. Tomando ataque. Dois, dois, dois, três, decolado aos 40, chama o controle em 119.8. Controle 19.8, boa. Liga 49, 94 a bordo, 3 horas de autonomia, confirme para táxi. Táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, puxando 0, mantém a posição, chame tô em 118, pessoal 95, ajuste ao time, 0021 no gol no 649. Pátio Índia, 18.95, gol no 649, bom dia. Turinda Juliette, pronto, cópia. Autorizado Valença, Serra do Avenida Vitor Bravo, via rota do plano, número 10, decolada 17, curva direita, corredor axé, após caixa prévia, sai conforme a rota. 0160, o código transponde, o controle 119.8. Corrigindo o controle 19.8, ok? 119.8, confirme apenas o pátio com o PLB. Fizeram o único na DEI, ciente, 2.1895, 1021 no ajuste ao time, tem boa viagem. Vitor Índia Juliette, bom dia, livre acionar, reporte táxi. Corregou no 649, ponto para dono 0, pronto. 649, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 140 graus, 149. Alinhar e decolar, dono 0, no 649. O táxi, 2 horas 52 de autonomia, 3 a bordo, alterna Sierra Bravo, Sierra Golf. Sierra Bravo, Sierra Golf, 03, 2 horas 50, Rio 5975, táxi em frente, via parte principal, posto táxi em Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao time, turno 021. Ele no táxi, 1895, a torre do ponto de espera. Fatore, gol. Na 092, e LS da 1-0. 1-0-9-2, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 021. Aguardando no 092. Aguardando Vitor Índia, Juliette autorizado, táxi, reporte na táxi Oscar, ajuste no 021. Gol na 092, autorizado, pouso, pista na 0, vento 140 graus, 14 nós, pista molhada. Livre pouso na 0, gol na 092. Uno 9, decimal 8. 1198, obrigado e bom, gol na 649. Bom dia, visão com Boeing Nacional 2-0. Gente, mandei um ponto de espera, 5975. Semana visual e avistando. 5975, após a passagem do Boeing, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter após a passagem. Vamos para o décimo ponto. Avatango Vitor Índia Juliette, autorizado a alinhar e manter, pista no 7. Acatamos Vitor Índia Juliette, atente à esteira de turbulência do Boeing, pouso na 1-0. Autorizado a decolar a pista na 7, vento 150 graus, 14 nós. Azul 2783, Quebec confere, autorizado. Terra Bravo, Quebec, Vitor, vitória da conquista, via rota do Pânico, Lúdio 180, saída Rapó. Transição elefa, após elefa direto ao piloto. Pistão no zero, após decolar de primeira curva direita. Aciona 5057, frequência do controle 119.8. Positivo, 180 para a vitória da conquista na rota do plano. Decolando da 10, curva esquerda, Arbor e laça após voar o Plor. 5057, transição 198 ao controle para o 2783. Galera, corrigindo, pode decolar de curva à direita, ok? Curva à direita, arbora, elefa. Ah, positivo, curva à direita, arbora, elefa, o 2783 azul. Correta, pós fronta azul 2783. Gol no 092, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Autorizado, decolar pista na 0, vento 150 graus, 15 nós. 5975, decolada 51, controle 1, 19, decimal 8, uma boa. Frequência? 1, 19, decimal 8, controle. 19, 8, obrigado, um bom dia. Decolando 17, Abaeté, aguarde muito a cópia, Fratel Tango. Tempo de voo, Guardião 08? Guardião 08, autorizado Salvador Paulo Afonso, nível 1-0. Decola da 17, curva à direita, no perfil de saída Conde. Reporta pronto para o táxi, Guardião 08. 3:15, eu saio na Maceió. Maceió no 07, 3:15, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, desceu 95, ajuste altímetro no 021, azul 4234. Gente, táxi à direita, 18:95. Muito obrigado, o azul está despejado. Em coordenação com o controle, saída Momo, após código, após direto, permanece curva esquerda. Guardião 08, autorizado táxi, reporte na táxi Yoshka, ajuste no 021. Bom dia, azul 4234, estou à espera da 10, pronto. Azul 4234, bom dia, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 150 graus, 14 nós. Inserida a linha e decola o azul 4234. Radial 241, afastando por 130 milhas. Conforme o plano que recebi aqui no sistema, para ser a novembro de Papal, autorizado, via rota do plano, Yankee, inicialmente 1900, após modifica para o 085, prossegue visual. Decola 17, curva direita, saída Arbor, pós VCT. Aciona 5101, frequência do controle 119.8. No correto, confirme o POB. 7, 2, 8, 9, 5, ajuste o tímpano na 021, nosso tantão. Radial 08, confirma o alternado? Salvador. 4234, decolada 56, controle 119 decimal 8. Controle 198, obrigado, bom dia. Guardião 08, modifique a saída para lotar, permanece curva esquerda, autorizado a alinhar e decolar pistão na 7, vento 160 graus, 14 nós. Alinhado e pronto, Guardião 08, a gente chama a decolagem. Quente, Guardião. Tem questionamento azul 2783 na 4 Lima. Repost type azul 2783. Autoridade chama Pax, 2783 azul. Guardião 08, decolada 59, por solicitação do controle, mantenha a proa até 2.500 pés, chame o mesmo em 119 decimal 8. Até 2.500 pés, mantenha a proa, o Guardião 08 vai chamar o controle de saída agora. Torre, bom dia, o azul 4981, sinal da 1-0. Azul 4981, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 12 nós, pista molhada. Gente, teve pouso no zero, azul 4981. Radião 05, prossiga. Guardião 05, confirme quantas milhas se afasta? Guardião 05, autorizado Salvador, Feira de Santana, 500 pés, Pro Norte. Reporte pronto para decolagem, um ajuste no 021, no Guardião 105. No 05, informo o Embraer na final da 10, teria condições de taxiar até a cabeceira 17 após decolar com o ProNorte. Reporte na OSCA pronto, Guardião 05. Vem do Guardião já na OSCA? Então 05, autorizado a decolar pro norte sem interferir com o tráfego nacional da 10. O vento 160 graus e no 5 nós. Reporte fora do solo. 4981, informação de tráfego à esquerda, partiu do Graia. Um helicóptero iniciando a decolagem sem interferir. Sim. Comprou a norte, aguarde transferência. Então, aguarde transferência, Guardião. 2 a bordo, 3 e 20 alterna Montes Claros. Taxi autorizado em frente via pátio principal, após taxi Índia, ponto de espera manter a posição Xantor 1895, ajuste altímetro no 021 na Azul 2783. Em frente. Pátio Uno, Índia, 1895 a Torre, com 1021, Azul 2783. Azul 4981, Solas 03, 1, 21, décima 1, frequência do Solo Salvador. 211, Solo Salvador, 4981, bom dia. Outro... 981, livrando via Fox. Azul 4981, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, antes da Juliette, 4981. Salvador Buenas, Azul 273, aproximando ponto espera no zero, pronto. Azul 273, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus no 3 nós. Linha decola no zero, Azul 2783. Opa, Romeu, hotel, Romeu. Papá Romeu, hotel Romeu Golfo. Está no último mar. Notificação para a equipe do Gol, para a equipe. 45 Golfo. Tem que ser que deve ser. Gente, aguarde para Papá Romeu, hotel Romeu Golfo. Guarda, Golfo. 4981, ingresso Juliette, portão 03. Autorizado ingresso via Juliette, portão 03. Azul 2783, decolado 07. Chame o controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Hotel Romeo Golf, não escuta? Escuta, confirmando visual, o nome pés, solicitado. Agora aqui, minha pés, visual. 500 pés, confirma a radial de alta saída. 300, 300, 300, mais um minutinho pra cópia, coordenar o grande condição. Confirma quantas milhas você afasta?